quem me dera ter outra vez 20 anos. Ai, como eu era, como te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera do céu que vinha dos teus beijos que eu dava. Ai, como quem morde rosas, como te esperava na vida que então vivi. Podiam acabar os horizontes, podiam secar as fontes, mas não vivia sem ti. Ai, como é triste de dizer, não me envergonho, saber que existe um ser tão mau e ruim. Tu que eras ombro para o meu sonho, traíste o melhor que havia em mim. Ai, como o tempo pôs neve nos teus cabelos. Ai, como o tempo as nossas vidas desfez. Quem dera ter outra vez desenganos, ter outra vez 20 anos para te amar outra vez. Quem dera ter outra vez desenganos, ter outra vez vida.